Olá. Olá. Esse é o último encontro. Tudo acaba. No mundo tudo é efêmero. E esse curso não podia ser diferente. Já que é o último encontro, vale a pena, nesse começo, nós relembrarmos mais ou menos as ideias-chave que foram trabalhadas aqui. Não é? Para discutir o que é filosofia, a primeira perspectiva que nós vimos foi uma mais propriamente centrada na filosofia antiga, mas que é, de certa forma, também um pouco de pensamento contemporâneo, na medida em que autores contemporâneos falam de filosofia a partir de uma análise, de uma leitura, leituras que são muito diferentes de autor para autor, mas leituras ainda assim do mesmo ambiente, do mesmo contexto cultural grego, da mesma história do pensamento. História que é interpretada, né, por cada intérprete de um jeito muito particular, muito particular. Nós destacamos aqui uma primeira leitura que foi a feita por Giorgio Colli e que é seguida basicamente por autores que são muito ligados em Nietzsche, nietzschianos, que tem uma leitura nietzschiana da antiguidade. Nietzsche, só para constar, é um autor que, apesar de bastante inovador no pensamento, apesar de ter uma produção filosófica muito singular, o que ele se propunha a fazer era resgatar alguns valores da antiguidade. E, portanto, o ponto de partida de Nietzsche são estudos sobre a antiguidade, sobre a cultura antiga, sobre o pensamento clássico. Nietzsche é um helenista, acima de tudo. Um helenista e também um filólogo. Não é? Ele estuda muito linguística, origem das palavras, em especial, não é? Mas, fundamentalmente, a filosofia dele é uma espécie de desdobramento de ideias antigas, ideias que as pessoas já tinham se esquecido. Mas as leituras de Nietzsche são muito mais do que um resgate de ideias antigas. São uma interpretação muito particular, muito própria, de um ambiente cultural grego antigo. Entre Nietzsche e outros intérpretes, para você saber quem tem razão no final das contas, é só pegando a máquina do tempo e recuando até a Grécia Antiga. Lembra discussões sobre a boa pronúncia do latim. Meu amigo, para saber a pronúncia original, só recuando do tempo. Fora isso, tudo é chute. Tudo é chute. Não são chutes, mais ou menos, são hipóteses, não é? Sobre o que era a vida grega, o que significava determinada ordem de coisas. E essa é uma bastante original. Qual é a tese central de Giorgio Colli? Ele faz uma leitura de Platão, na verdade, de um Platão falando de Sócrates, e se pega muito num detalhe, no fato de Sócrates, aquele que é um verdadeiro divisor de águas na filosofia, pode-se dizer mesmo que a filosofia, para valer, é uma construção socrática, uma invenção de Sócrates, desse Sócrates que nunca escreveu nada. O Sócrates do só sei que nada sei. Essa negativa de Sócrates, tão admirada por Platão, de nunca escrever nada, é algo que chama a atenção de Giorgio Colli. Por que ele nunca escreveu nada? Por que essa aversão à sabedoria? Seus grandes inimigos, os inimigos de Sócrates, eram os sofistas. Pessoas que saíam pela cidade, ganhavam dinheiro e prestígio a partir da ideia popularmente disseminada de que eles eram sábios, sábios na medida em que dominavam o conhecimento, possuíam conhecimento. E fora isso, outra pista, o próprio Platão, apesar de ter produzido, são 30 e poucos diálogos, se não me engano, 33, não é, ao todo, apesar de ter escrito bastante, não é, ele mesmo reservava um conjunto de ensinamentos que ele nunca escreveu. Nunca escreveu. E mesmo na ameaça de um discípulo de divulgar os escritos, isso para ele não assustava, porque é um tipo de ensinamento que pouco importa se você divulga ou não, porque o importante em si não é o conteúdo dele. Isso mostra uma total aversão de Sócrates, de Platão, pela erudição, pela ideia de um saber acumulado. Uma total aversão à confusão entre filosofia e erudição, entre a filosofia e o domínio objetivo de determinado saber. A filosofia não é algo que se possa decorar. A filosofia não corresponde à decoreba de meia dúzia de frases de cadáveres ilustres, não é? Ao ponto que possamos sair por aí, em um momento chave, você recita a frase e todos olham para você: nossa, só sei que nada sei. Nossa, esse cara é muito bom. Não é? Não é bem isso. Porque a filosofia, ao contrário da erudição, ela se vale de uma inteligência mesmo, de uma capacidade de lidar com as informações, que é basicamente o que Sócrates fazia. Sócrates era tão anti-erudito que o ponto de partida das suas discussões nunca eram informações dele, eram sempre informações do interlocutor. Ele usava, portanto, o saber acumulado de outro, a erudição de outro, para melhor pensar aquilo que outro, com todas as informações disponíveis, não foi capaz de fazer. Repara que a educação hoje passa por esse dilema, né? A educação, sobretudo a nossa, no Brasil, ela se pautou pela ideia de que bem educado é quem acumulava muito conhecimento. E assim nós temos até um vestibular antigo, baseado na ideia de que você deve decorar as coisas, né, e dar respostas numa prova de múltipla escolha, que só cobra de você, na verdade, o saldo daquilo que você decorou, e assim por diante. Né? Tudo bem? E num mundo onde a informação fica cada vez mais disponível com mais facilidade, né, desde o advento da internet e a quantidade de bancos de dados disponíveis via internet, e agora internet no celular, quer dizer, você carrega um banco de dados mundial, um volume de informações que você jamais vai conseguir ler. Quando eu faço pesquisa no Google, eu sempre penso nisso. O Google se gaba de me dar, achamos 4.833 respostas, né, do seu dado pesquisado em 0,27 segundos. Só que você nunca vai ler 4 milhões e tanto de informação. E nem precisava ter dado tão rápido, podia ter levado 2 segundos, que não ia fazer muita diferença. Não é? Mas está acessível, quer dizer, o problema agora não é mais você ter informação, é como lidar com ela. As pessoas têm informações passando no nariz e não sabem lidar com ela, pois isso é filosofia, nesse contexto grego. Isso é filosofia interpretada por George Colle. Mas não se esqueça, George Colle está vivo. George Colle é alguém que interpreta o pensamento antigo a partir desse mesmo problema que nós encaramos no ensino, por exemplo, de que a informação mesmo não vale nada. Então a filosofia não corresponde a um saber acumulado, a filosofia é muito mais uma atitude diante do saber. É por isso que muitos autores vão, inclusive, dizer, a título de conclusão, que a filosofia, como objeto de conhecimento, ela não existe. O que existe é uma atitude diante do conhecimento. Não existe a filosofia, mas existe o filosofar. E quando muito, uma filosofia como sendo um produto do bem filosofar, do filosofar com competência. Não é? Essa foi uma das perspectivas. Vimos para isso o quanto a filosofia é apenas um jogo de linguagem, que em termos de conteúdo, de verdade ou mentira, se diferencia muito pouco do discurso mítico da Grécia Antiga. Na verdade, os mesmos dilemas, os mesmos temas, volta e meia as mesmas conclusões que apareciam em discursos mitológicos, aparecem agora na filosofia como um novo estilo de linguagem. Se é pensar bem, se é pensar qualificadamente, talvez o que diferencia o pensar qualificado de um pensar desqualificado de determinadas ideias e conceitos, é justamente o estilo desse pensamento, o estilo linguístico se trabalhar com isso. E por isso a filosofia, quando nasce, ela nasce em torno de uma perspectiva matemática ligada ao cálculo, mas também de uma perspectiva em torno da sinonímia, da retórica e da gramática, de regras de correção das formas de pensar. Essa ideia da filosofia, tendo como fundamento uma correção da forma de pensar, ela é muito presente até o pensamento moderno. Hoje as pessoas se esquecem um pouco disso. O pensamento contemporâneo, ele perdeu um pouco essa dimensão. Mas em autores modernos, é a grande tônica. Veja Descartes, com seu discurso do método. Livro que não é o mais fundamental do pensamento cartesiano, mas é o mais famoso. Até pelo calibre, autores que fazem livros gordinhos e livros pequenininhos, né, acabam tendo a sina de entrar para a história, sendo conhecido pelo autor do livro pequenininho e o grandão, ninguém se lembra. Né? Mas é um texto de método. Qual é a ideia básica de Descartes? Nós pensamos mal porque temos como pressuposto do pensamento, como passo inicial do processo de pensar o mundo, ideias falsas sobre o mundo. É preciso que eu aprenda a me higienizar das ideias falsas, a me livrar das ideias falsas, para aí sim poder conhecer o mundo em sua plenitude e inteireza. Capacidade cognitiva que eu tenho, que é a razão, mas que para que seja bem usada, é preciso que as falsas ideias não contaminem o meu processo racional. E assim a forma dele se livrar das falsas ideias é a dúvida. A dúvida é o primeiro passo da correção da sua forma de pensar. De um bem pensar metodologicamente. Ele cria a ideia de que você pode afirmar com certeza algo a partir de uma certeza anterior. Não de uma falsa ideia anterior, mas de uma certeza. Porque para Descartes nós pensamos a partir do que nós já sabemos. A questão é que o meu já sabido, a base primeira do meu discurso, pode ser um engano, pode ser algo falso. Mas se eu fizer o, a partir da dúvida, fazer uma espécie de filtro de certeza, poderei construir certezas a partir de certezas. Veja o caso do cogito. Duvidarei de tudo. Mas a dúvida que é inegável enquanto se duvida, a dúvida que é inegável, indubitável no ato de duvidar, dúvida que não pode duvidar dela mesma, porque seria um contrassenso, não é? Então a dúvida é uma certeza. Enquanto se duvida, há a certeza da existência da dúvida. Mas a dúvida não é uma substância, dirá Descartes. A dúvida não é uma coisa. A dúvida é uma ação. É uma ação de duvidar. E já que é uma ação de duvidar, é preciso que exista aquele que duvida. É preciso que exista a substância duvidante. E a substância duvidante sou eu. Mais precisamente, algo imaterial em mim, chamada espírito. O meu espírito é aquilo que duvida. Da certeza da existência da dúvida, concluí pela certeza da minha própria existência. Ufa! Já estou mais tranquilo agora. Porque se você é alguém que resolve duvidar radicalmente de tudo, é bem possível que você duvide até mesmo da sua própria existência. Por que não? Afinal de contas, enquanto você sonha, muitas vezes, durante o sonho, você não se dá muito conta de que sonha e julga ser realidade o sonho sonhado. E só depois que acorda é que se dá conta, oh, era um sonho, da sua tristeza ou alegria, dependendo da qualidade do sonho que você tem, claro. Não é? Então quem me garante que agora, nisso que nós chamamos de lucidez, nisso que nós chamamos de estado de consciência, não seja apenas uma ilusão da qual nós não nos damos conta. Quem sabe você é apenas um vírus de gripe suína sonhando que alguém assistindo aula na casa do saber. Nada garante. Não é? Nada garante que isso não seja assim. Matrix. O pensamento moderno é basicamente cético. É basicamente descrente de verdades prontas. E, portanto, um tipo de pensamento que requer a construção de critérios para encontrar as verdades do mundo. Outro autor que nós vimos nessa perspectiva também sobre a filosofia é Spinoza. Mas Spinoza soma um dado diferente do de Descartes. Porque no pensamento grego, de uma forma geral, apesar das interpretações, o fato é que os gregos, de uma forma geral, os grandes pensadores gregos, eles trabalhavam com a hipótese da existência de uma verdade no mundo. Para Platão, a verdade no mundo está além do mundo, no mundo paralelo, em outro mundo, num além-mundo, no mundo metafísico, mundo além, mundo físico, que eles chamam de mundo das ideias. Você produz discursos, mas para além do discurso que você produz, há uma verdade ideal das coisas lá no mundo das ideias. O ato de ser filósofo, essa atitude filosófica, que não se confunde com a erudição, é uma atitude de fazer valer em você, fazer valer conscientemente, nas suas ações, no seu pensamento, essa verdade ideal das coisas. Que no fundo você sabe, porque sua alma livre do corpo esteve em contato no mundo das ideias e lá teve um conhecimento direto das coisas como realmente são. A filosofia, a atitude de filósofo que torna você filósofo é essa capacidade de lembrar-se, não propriamente de descobrir. Se for descoberta, é descoberta em você mesmo e não no mundo. Descoberta na memória de sua alma, que só não se impõe por conta do seu corpo desejante. Essa casca de carne que está aí para avacalhar a sua lembrança da alma. A sua lembrança anímica. Olha que coisa bonita. Ficou bonita a frase. Sua lembrança anímica! Já dá um conceito de 8 páginas num livro para ninguém entender. Lembrança anímica. Para Aristóteles, ele só discordava de Platão porque não existia o ideal. Na verdade, é uma pluralidade de ideais. Um ideal para cada coisa que se movimenta no mundo. Mas ainda assim, um ideal. Ele dá o exemplo da semente. Se você se lembra. a sementinha de algodão, a sementinha de feijão, perdão, plantada no copinho de algodão, experiência fundamental no ensino brasileiro. Sem isso, você não adquire a condição de ascender, não é, no resto do meio acadêmico. É, para Aristóteles, a sementinha só vira pé de feijão, porque dentro da sementinha há o ideal de pé de feijão, já há a ideia de pé de feijão. Não há o ideal de pé de feijão único, há um ideal de pé de feijão para cada semente. Mas ainda assim, múltiplos ideais no mundo. Mas ainda assim, ideais. Mas para Descartes, não. Para Descartes, você inventa mesmo. Você funda um conhecimento a partir da sua capacidade racional da descoberta das verdades que estão no mundo. Cá, no mundo físico. E não no além-mundo. Outra perspectiva é de Spinoza. Para Spinoza, a filosofia é também um processo de descoberta. Não propriamente de verdades objetivas do mundo. Mas a descoberta do mundo que afeta você. E boa parte dos conhecimentos que nós produzimos, das verdades que dizemos serem verdadeiras, das verdades que dizemos ser verdades do mundo, nada mais são do que manifestações reativas ao mundo que nos afeta. Porque ao contrário de Descartes, que acreditava que nós tenhamos, uma mente racional, absolutamente autônoma, e dizer que ela é absolutamente autônoma significa que é uma mente pensante, racionalmente pensante, absolutamente independente do corpo que sente e do mundo fora da mente para afetá-la. Espírito pensante, mente pensante, que é uma caixa blindada de razão, de tal forma que aquilo que você sente não afeta o seu pensar racional, e muito menos aquilo que você flagra no mundo também não afeta o seu pensar racional. E é isso que dá a razão ser a base para a produção dessa verdade do mundo que é a filosofia, o conteúdo filosófico. A atitude filosófica é ter um método racional, mas o produto dela é a verdade que a razão me mostra. E aí vem Spinoza, não existe uma consciência independente do mundo. Na verdade, não existe inconsciência nem mesmo independente do próprio corpo que sente. Na verdade, a sua alma pensante, que Spinoza dá o nome de conatus, é uma espécie de massa energética que oscila conforme o mundo que se apresenta diante de você. E a cada oscilação, eis você produzindo, eis um novo você afetado, eis novas ideias que surgem. O máximo que há para se compreender do mundo é a dinâmica da afetação do mundo. É entender que o mundo muda. É entender que o mundo me afeta. E, sobretudo, fugir da ilusão de que existe um pensar autônomo e desafetado em mim. Todo pensar é efeito de uma causa. Causa que não se confunde com o próprio espírito pensante. Porque ele não é autônomo. Ele não pensa por si mesmo. Ele pensa como efeito de uma provocação. Pensar que é efeito de uma causa. Causa que não é ele mesmo. Causa que está fora dele. Vale para os sentimentos, vale para o pensamento. Porque para Spinoza não há um pensar autônomo com relação ao sentir. Não há um pensar diferente do sentir. É uma filosofia sensível. É uma filosofia profundamente afetada. Filosofia muito pouco racional no sentido cartesiano. É uma razão diferente. É uma razão de conhecer a si mesmo. E não uma razão... capacidade de conhecer o mundo, como se o mundo pudesse ser espelhado na minha mente e, portanto, reproduzir uma imagem como a imagem do espelho, bastante fiel aos objetos que realmente existem. Mente que pode conhecer as coisas com objetividade. Não há objetividade no conhecimento. Porque você conhece afetadamente. Você conhece as coisas atribuindo a elas sentido e valor. E na medida em que conhece as coisas atribuindo sentido e valor, você tende a dizer que é bom por natureza. Algo que não é bom nem mal, porque você não conhece a natureza da coisa. Você diz que é bom só porque te alegra. E diz que é mal só porque te entristece. Diz que é bom porque te excita. Diz que é mal porque causa dor. E assim segue. Entenda o jogo de falar das coisas do mundo que você entende por pensar. Você entende esse método, essa atitude filosófica. Atitude filosófica. O grande objeto da filosofia, portanto, é você mesmo. Desenvolvendo isso, vem o mais impassado de todos os pensadores que passaram por aqui, que é Heidegger. Com o conceito do Dasein. O Sinaí. Porque perceba, os filósofos querem ou encontrar uma verdade na natureza ou encontrar uma verdade fora da natureza. Mas ainda assim verdades, ainda assim coisas permanentes, coisas que são. As coisas que são, dirá Descartes, essa verdade do mundo, se confunde com o próprio ser do mundo. Então o homem que se lança à filosofia, a essa angústia filosófica, esse ato de questionar o mundo, essa atitude intelectual diante do mundo, é alguém que quer, em última instância, compreender o ser. Eis o objetivo do mundo. Compreender o ser do mundo. Ser que não se confunde com o mundo físico, com o mundo flagrado. Ser do mundo que vai além do próprio mundo flagrado pelos sentidos. Essa ideia de que o mundo flagrado pelos sentidos não se confunde com o mundo como realmente é, é uma questão antiga, é posta pelos gregos, e no pensamento moderno ela retorna. Esse retorno dela nós vamos ver com o nosso autor referência de hoje, que é Kant. Então guardem só essa afirmação. Kant vem antes de Heidegger, não é? Heidegger pega carona no pensamento kantiano, em boa medida, e ele vai duvidar daquilo que os nossos sentidos nos mostram. Para Descartes, aquilo que eu flagro com os sentidos, o flagrado pelos sentidos racionalmente interpretado, é a verdade. Verdade que está no mundo, verdade que pode ser vista, verdade que pode ser tocada. Mas uma série de autores modernos vão duvidar desse conhecimento que vem da sensibilidade. Heidegger é um deles. O ser do mundo, aquilo que é o objeto da filosofia, aquilo que você não pode perder de vista quando pratica a tal atitude filosófica, não está no mundo físico, está além dele. Daí a ideia de que a filosofia é metafísica. É a busca de um ser que é metafísico. Mas qual o primeiro passo para buscar o ser que é metafísico? É pensar em você. Porque você que questiona sobre o ser é também um ser. Eis toda a dificuldade da filosofia. É como a metáfora do olho de Platão. O olho é aquilo que enxerga tudo. Mas estranhamente o olho não vê a si mesmo. O olho não enxerga a si mesmo. Essa metáfora pode ir para várias questões do conhecimento. O espírito é aquilo que conhece, é aquilo que pensa. Mas como que o espírito, que é aquilo que pensa tudo, pode pensar a ele mesmo? Como é que ele pode se tornar objeto dele mesmo? Só sob a condição de se apequenar, como o olho, que enxerga a si mesmo. Nunca se enxerga diretamente, mas indiretamente, na imagem do espelho, nos olhos de outros. Ele tem olho, eu também tenho, meu olho deve ser igual. Na imagem do espelho, que ainda assim é uma imagem, é o olho percebendo não a si mesmo, mas uma imagem de si mesmo. Ele tem que se duplicar. Portanto, é sempre falseado o conhecimento da coisa que conhece, pela própria coisa. É o dilema de toda a filosofia. Um autor heideggeriano, tentando explicar essa imagem, ele diz, olha, você não pode se debruçar na janela e, ao mesmo tempo, ver você passar na rua. Enquanto você debruça na janela, você vê a rua, mas você não vê você. Não é? Então, esse homem seria muito hipócrita se produzisse um conhecimento do mundo, dizendo ser verdadeiro, se ignorasse que ele mesmo é também um objeto do mundo, é também afetado pelo mundo e assim por diante. Então, o primeiro passo é conhecer você mesmo. Você como um ser constituído do mundo, você como um ser inserido no mundo. Você como um ser que sempre que fala das coisas do mundo, da verdade do mundo, fala a partir de uma ideia muito particular de si mesmo. De uma forma geral, dirá Heidegger, boa parte dos filósofos, quando produzem o seu pensamento, eles desvelam muito mais verdades sobre eles mesmos enquanto falam do que sobre o mundo do qual eles falam. A diferença é que tem gente que percebe isso e tem gente que não percebe. O primeiro passo para bem produzir é conhecer a si mesmo. E se policiar na produção desse conhecimento. A filosofia é metafísica, mas o mundo metafísico de Heidegger não é o mundo das ideias de Platão, não é um mundo distante, não é um mundo imaterial. O mundo metafísico é você mesmo. É sua própria alma pensante. Seu próprio espírito pensante, sua própria razão. É você. É você. Não é legal? E chegamos a Kant, chegamos a Kant. Ora, se a filosofia é uma atitude e não um conjunto de saberes objetivos, então talvez essa atitude seja muito popularmente confundida com uma atitude crítica. Uma atitude crítica. Eu apliquei uma prova essa semana na universidade. Essa semana quer dizer ontem, né? É uma prova de seleção para um grupo de pesquisa. Os alunos ganham bolsa, então é disputada a tapa, porque rola um dinheirinho para ficar estudando, que é uma boa. A prova consistia no seguinte, é um texto. Eu quero saber duas coisas. Primeiro, como é que as pessoas estão entendendo o texto. Então, um texto que eu tenho certeza de que ninguém leu. Um daqueles, assim, obscuros, difíceis de interpretar. Mas eu quero ver justamente isso, a capacidade de interpretação de um texto que é embaçado, que é difícil. E num segundo momento eu queria que ele criticasse o texto. Mas o que eu entendo por criticar? Como um momento em que o aluno pode mostrar outras leituras que não só a do texto. Que ele já chega no grupo de estudo mais preparado do que outros. Que não vai partir tão do zero assim. É a chance dele mostrar a erudição e não mostrar só que entendeu, mas que tem um certo repertório que pode ajudar. Não é? E eu chamei isso de análise crítica, questão única. Faço análise crítica do texto tal. Aí chegou um aluno para mim assim, professor, estou com uma dúvida. O que foi? É que é muito difícil fazer análise crítica porque eu gostei do texto. Eu falei, agora quem não entendi fui eu. E desde quando análise crítica é preciso que você não goste? Não é? É porque ele acha que crítica é falar mal. Criticar é falar mal. Criticar é denunciar imprecisões do texto. Criticar é denunciar os enganos do mundo. E eis a atitude filosófica, a de crítica, o que torna o filosofar a arte de ser chato. Com teatro acontece isso. Crítica teatral é esse nome de alguém que fala mal. O crítico que fala bem, ninguém leva muito a sério. Nossa, é bonzinho demais. Eu lembro do coitado Caetano Veloso. Caetano Veloso foi elogiar alguém, eu nem lembro quem era. E aí, entrevistando esse alguém elogiado, aí disseram pra ele, olha, Caetano Veloso, inclusive, gostou muito do seu trabalho e te elogiou. Aí ele disse, eu fico muito honrado, mas o elogio do Caetano vale muito pouco, porque Caetano elogia todo mundo. Caetano acha tudo lindo. Ou seja, se você não criticar, vale pouco a sua opinião. A opinião forte, e todo mundo quer se consagrar quando faz filosofia, como bom opinador sobre as coisas, não é? A opinião só vale na medida em que você é chato, na medida em que você fala mal, na maior parte das vezes. O filósofo é aquele cara que quando alguém faz uma afirmação diz, não é bem assim. Não é? E aí diz que você pensa mal, e ele, o bom pensador, vai dizer o que é o certo. O aluno perdido, eu disse, mas você pode criticar dizendo que é lindo. Criticar dizendo que é maravilhoso, que é isso mesmo. Fazendo coro e batendo palma. A ideia de crítica vem literalmente do grego de krition. Julgar. E nem todo julgamento é condenatório. Nem todo juízo estético é para apontar o feio. E assim segue. Há juízos que são absolutórios, são aplausos e não vaias, no final das contas. Mas que requer uma manifestação, de certa forma, pessoal, em primeira pessoa. Ora, o que pode ser a crítica e como a crítica no campo da filosofia se instaurou? Há duas perspectivas para o que se chama de crítica na filosofia. A primeira delas é uma perspectiva francamente marxista. Francamente marxista. A outra é uma perspectiva crítica kantiana. Ficaremos nessa aula entre Marx e Kant. Qual é a perspectiva da crítica marxista? Os autores marxistas são muito legais, porque, eu digo autores marxistas, porque eu quero deixar claro uma diferença aqui. Uma coisa é Marx, Karl Marx. A outra coisa são obras escritas por gente que leu Karl Marx. A outra coisa são obras que se dizem marxistas de gente que nem leu Marx. Porque tem autores assim que são, e Marx é um deles, que todo mundo cita, todo mundo fala, mas ninguém leu. Não é? Os leitores mesmo são raros, são raros. E os leitores que de fato entendem bem, mais raros ainda. Mais raros ainda. Porque Marx é um autor cujos leitores já se acostumaram a leituras apaixonadas. Ou você lê com o nariz torto, cheio de raiva inicial, já lê para discordar, ou então o contrário. Já lê como membro do fã-clube. E, portanto, a sua leitura é uma leitura consagradora. É isso mesmo e tal. E aí não percebe também algumas falhazinhas, algumas, né, algumas contradições e assim por diante. Bom, mas fato é que os marxistas vão exagerar, trazendo para a filosofia, um conceito basicamente que vem da estética. Marx e Engels produzem uma obra sobre política, mas vão muito além da política. Em determinado momento, eles falarão da estética. Por que isso? Porque Marx e Engels são dois materialistas. O que significa ser um materialista, nesse sentido muito preciso? Ser materialista é a ideia de que as coisas do mundo não têm sentido e nem valor nelas mesmas. O sentido e valor das coisas do mundo são sentidos e valores atribuídos às coisas do mundo. Não entendeu? Imagine que você vai passear, vai ao Louvre. Imagine que seja a primeira vez. Imagine que você não entenda a patavina de arte. O sujeito mais ignorante em arte do mundo já ouviu falar de um quadro do Louvre, que é a Mona Lisa. Esse todo mundo ouviu falar. Porque Mona Lisa aparece em desenho do Pica-Pau. Mais popular do que isso, não tem como. Mona Lisa aparece em cartoon e jornal. Mona Lisa está em todas. O engraçado é que a Mona Lisa é um quadro tão famoso que quando você chega no Louvre, pega o mapinha do museu e já tem uma plaquinha dizendo Mona Lisa é para lá. Não perca tempo. Não é? De esquina em esquina a plaquinha. Não se perca, para você que não sabe ler mapinha. Mona Lisa é para lá. É o único quadro que tem direito a uma proteção de vidro antirreflexo, cordão de isolamento, um segurança plantado de cada lado, uma parede só para ele, um mar de japonês tirando foto. É uma coisa impressionante. Agora, o engraçado é que La Gioconda não era uma obra tão famosa do Louvre no começo do século. Já estava lá. Mas não era uma obra tão famosa. Ficou famoso depois de ser roubado. Engraçado acontece também no MASP, depois que Portinari foi levado do MASP, tornou-se uma das obras mais visitadas. Meu amigo, ser roubado é um grande evento consagrador de uma obra de arte. Tornou-se muito popular depois que foi roubado. Eu, se fosse artista, daria um jeito do meu quadro ser roubado de uma galeria na inauguração logo. Porque aí já chama a mídia da lei, quando volta, ele já volta com um triplo de público. É uma beleza isso, Mas isso mostra que, antes do quadro ser roubado, em roubos muito bizarros, diga-se passagem, mais de uma vez, é tão consagrado, porque foi mais de um roubo para poder consagrar a Mona Lisa. Os quadros que eram a grande referência eram outros. Telas esquecidas. Como pode uma obra de arte que era tão linda no século XIX... hoje já não parece mais tão bonita. Hoje já perde a competição no mesmo museu para outro quadro. Não é? Talvez daqui a 50 anos, o quadro referência, o que tem a mapinha no Louvre, que tem a setinha indicando, seja outro. É só alguém conseguir roubar os quadros. Né? E aí já dá uma consagrada. Quer dizer, o valor estético muda. Se o valor estético muda, isso é uma boa pista para lhe dizer que a beleza, por exemplo, de um quadro, não é um atributo inerente ao quadro. Ele não é belo nele mesmo. A beleza é uma construção. A beleza está nos olhos de quem vê. Essa é a perspectiva do materialista. O mundo não tem sentido e valor nele mesmo. Marx e Engels falam dessa perspectiva estética a partir de um processo social de construção de valores. E a ideia é que toda a sociedade é dominante e dominados. E os valores consagradores do belo, da boa vida, da boa forma de viver, da vida que vale a pena ser vivida, também são construídos. Construção de dominantes e não de dominados. Essa perspectiva da estética que explica por que uma arte que pode ser rotulada como burguesa é a que de fato consagra. E uma arte produzida por proletários, ela não consagra. A arte produzida por gente dominante é arte. A arte produzida por gente dominada é artesanato. É obra de quinta. Um amigo meu sai do museu com a filha, me encontra, e ele vai comentando, falando de arte, e a filha do lado pergunta: pai, qual é a diferença entre arte e artesanato? Ele fica sem saber o que dizer. Ele vira para mim: você pode me ajudar? Falei: claro. Se é coisa de rico é arte, se é de pobre é artesanato, entendeu? Ah! A menina ficou feliz, porque deu para entender. Mas ficou com um probleminha aí, não é? Para entender luta de classe, essa coisa, enfim. É, mas eis a perspectiva num pensamento que vem da estética. Mas o fato é que da estética, leituras marxistas saltam e dão consequências a essa perspectiva materialista quanto aos valores do mundo, para dimensões que vão muito além da estética. O primeiro uso evidente é quanto à ideia de alienação. Porque não se trata só do valor das coisas do mundo, mas do sentido também, como, por exemplo, o sentido do trabalho. E se tem uma coisa que causa ojeriza a determinados círculos marxistas, é a ideia de que o trabalho enobrece e dignifica o homem. Só a coisa que dá raiva é o trabalhador orgulhoso. É o japonesinho da Toyota dos anos 60, que chegava e dizia: a empresa é a minha família. E o cara dizia: alienado! Você que aprendeu a dar esse sentido. E você dá esse sentido porque você é dominado. Porque para o marxista você tinha que explicar a dominação não pela força bruta do dominante. Porque se o marxista vê um mundo dividido entre dominantes e dominados, a questão é: por que o dominado, que é a maioria, se deixa dominar? A expressão é essa: se deixa dominar. Ele se deixa dominar porque não percebe que está sendo dominado. E por que não percebe? Porque ele incutiu uma crença, porque ele aprendeu a perceber o mundo com os olhos do dominante. Aprendeu a atribuir ao mundo um sentido, que é o sentido dado pelo dominante. Isso faz com que no mundo só existam dois tipos de pessoas. Os que se dão bem com determinada representação do mundo, leia-se o dominante. E os que se dão mal com determinada representação do mundo, com a qual eles também concordam e não se tocam disso. O mundo há, portanto, burgueses exploradores malvados e proletários idiotas, que reproduzem o valor do burguês, mas não se dão conta de que são eles mesmos explorados. Qual o trabalho do filósofo, portanto? Qual a atitude filosófica que daria um sentido à filosofia? Sentido da filosofia que continua sendo o de encontrar a verdade, mas não mais a verdade metafísica, mas uma verdade por detrás deste jogo de significações do mundo. Verdade que pressupõe a libertação de uma opressão. Verdade engajada num processo político e libertário do mundo. Olha que coisa linda. Eis o papel da filosofia, é chegar para o engabelado do proletário que não percebe a própria dominação e denunciá-la. Eis a missão crítica, eis a atitude crítica. Crítica que é, objetivamente, falar mal. Não mal de tudo, não falar mal por falar mal, mas falar mal de determinadas representações do mundo que são falsas porque lhe fazem crer numa vida feliz. Felicidade essa que é impossível. Felicidade essa que é impossível. Lhe faz crer que o mundo que você vive e para ele contribui é o melhor dos mundos possíveis, quando de fato não é. Não é. É denunciar, portanto, esse jogo do engano, o jogo da enganação. Eis a missão da crítica. Eis a missão da crítica. No meu acadêmico, que é ainda em boa medida muito dominado pelo pensamento marxista, como sendo a grande referência para se pensar todos os campos do conhecimento. O interessante é que o marxismo não fica restrito à política. Eu usei o exemplo aqui das obras de arte. E, portanto, haverá discursos em torno da arte que são francamente marxistas. Eu fui há pouco tempo num seminário sobre estética. Eu acho um barato o seminário sobre estética. Até porque é uma das partes da filosofia que eu menos domino. Onde o papo é mais interessante. Eu vejo as pessoas tentarem dar nó em pingo d'água, porque boa parte dos estetas trabalha em torno ainda da ilusão de tentar encontrar um sentido objetivo para a beleza. Quando, na verdade, o discurso do belo, e nesse ponto eu aplaudo Marx e Engels de pé, não resiste a um jogo social de construção. Mas as pessoas querem achar um sentido do belo para além da construção, para além do fenômeno social de sua produção, para além de uma sociologia da obra de arte. Mas beleza, beleza. Aí, era uma acadêmica italiana, vinda de Florença, e olha que discutir estética em Florença, pelo menos, não é? O ambiente na parede da sala de aula já é basicamente, já é inspirador, especialmente inspirador para isso. E lá vinha ela e dizia o seguinte, ela dava um exemplo assim que era limítrofe do conceito de arte. Era o trabalho de um fotógrafo cujo tema das fotografias era muito parecido com Sebastião Salgado. Foto muito bem produzida com um tema absolutamente depressivo. É aquilo que você olha, é foto de gente estrupiada, foto de miséria, foto de gente, sabe, com as piores condições que você puder imaginar. E a grande dúvida é, como que uma cena tão entristecedora, como que uma cena tão, vai lá, feia, pode se tornar numa fotografia algo que você diga lindo e que mereça exposição na Tate, sabe? No New York Museum, no fim do mundo, em Moscou, e no... Como que garante os espaços consagradores de arte algo cujo conteúdo é tão chocante? Porque é um discurso, não é? Particularmente no campo da estética, que tenta associar arte a bons afetos. Arte é aquilo que encanta. Arte é aquilo que encanta. Como é que algo tão pouco encantador pode ser também consagrado? E ela tentava explicar isso a partir dessa foto depressiva e mostrava slides de fotos depressivas durante a palestra, o que tornava a palestra bem depressiva, sem falar que ela falava mal, o que torna mais depressivo ainda o fato de estar ali. Servia um refrigerante no intervalo quente, o que contribui mais ainda. Mas, enfim, aquela coisa toda. E ela tentava explicar a partir de um evento que ocorreu com a foto. Porque a foto era muito consagrada e esse autor sempre aparecia para tentar explicar as fotos e dizia: o meu trabalho é de denúncia. Conclusão dela, num discurso marxista: a beleza da foto não está no conteúdo. A beleza da foto está no papel social que a foto desempenha, que é um papel social de denúncia da opressão, da injustiça. A beleza da foto está no contrário da foto, na justiça que pode ser feita, mas cujo primeiro passo da bela justiça ser alcançada é justamente a denúncia da injustiça, e é exatamente isso que o autor faz. Consagrado como belo, consagração merecida, diz a palestrante. Mas aí, um dia, porque esse fotógrafo, ele, né, quanto mais você expõe em lugares consagrados, mais a sua obra de arte ganha um certo valor no mercado financeiro, para os colecionadores de arte. E esse cara teve uma fotografia vendida por uma baba colossal, não é? Por um valor daqueles que você, como eu, que é fotógrafo amador, que tem uma série de fotos de dedão de pé, fica realmente pensando, nossa, se aquela foto do dedão, a foto 19 de dedão, ela ganhasse essa repercussão, eu ficaria particularmente muito feliz. Porque eu, como vagabundo, não é? De espírito, eu pegaria essa grana e me aposentaria no segundo seguinte. Já fiz as contas, dá para viver só com a venda daquela. E dizia a palestrante, pois depois que a obra de arte dele foi vendida por esse valor, não é mais bela. Porque ela agora serve ao inimigo. Porque agora que ele vira um autor consagrado, a venda da fotografia como obra de arte torna-se fotografia que o distingue. Como uma vez eu, profundo conhecedor de arte, chego à casa de um colega em São Paulo, sentado na sala, olho um quadro e digo para ele: bonito esse quadro, hein? Muito bonito, muito bom gosto. Ele vira para mim e diz: é um Di. E eu, com, né, no auge da minha sapiência, eu digo, é de quem? É um de Cavalcante. Ah, o sujeito já não é qualquer um. É uma pessoa que tem um de Cavalcante na sala. Autêntico. Dentre outros quadros. Não é? Aquele quadro virou um critério de distinção. Distinção social. A foto muito valorizada de um artista muito conhecido, porque se for desconhecido, o camarada não te distingue. Você não é alguém especial porque tem a fotografia do fulano. Não é? Mas se tem, passou a ser um critério de distinção e, portanto, ele passa a ter um uso alienante da sociedade. Um uso que já não é mais o de denúncia. A arte foi incorporada pelo capital e, a partir daí, deixou de ser bela. Percebe? Percebe como tem um critério para julgar o que é bonito e o que é feio? A partir dos efeitos sociais, se é um efeito de denúncia, se é um efeito crítico, é belo no campo do conhecimento também. Aquela produção de saber que denuncia, ela é válida. A que não denuncia é ruim. Eu já participei de bancas, não é? De defesa de trabalhos acadêmicos, em que alguém da banca criticava a pesquisa produzida, porque perguntava, mas qual é, digamos assim, o valor social do seu trabalho? E valor social dele, leia-se, crítica marxista. Se não tiver, ele não vale. Porque a academia tem uma missão, e essa missão tem que estar espelhada em vários trabalhos. Em vários trabalhos. O que importa é o conteúdo. O que importa é a crítica. É a crítica. E a crítica é denunciar essa verdade. A toda uma perspectiva, para quem filosofia é esse tipo específico de crítica. Percebe? Percebe? O problema, portanto, não é propriamente o pensamento de Marx. Marx é um autor genial. Genial. Sobretudo na radicalidade de uma perspectiva materialista do mundo. Do mundo. Há um autor, inclusive, para quem acha interessante, que é um marxista que trabalha Marx sem falar de burguês e dominante, dominado, e sem falar de política, o que é mais fabuloso, que é Marshall Berman, que é um autor que trabalha com estética. Outro é Lukács, que é um marxista também, referência no time top 10 dos marxistas, mas que trabalha com estética. Pois os trabalhos de Marx sobre estética são particularmente muito bons. Mas são desconsiderados muitas vezes como trabalhos de estética. Porque as pessoas fazem uso político da estética. Porque em Marx tudo parece ser política. Qual é o grande problema do pensamento marxista? O problema geral do pensamento marxista. É porque Marx diz o seguinte. E eu cito aqui um texto que ficou famoso do Marshall Berman. Que cita uma frase do Manifesto Comunista, o Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels, como título do artigo, artigo que, reunido em coletânea com outros tantos artigos, vira um livrinho, livrinho cujo título é o título do artigo, que é a frase de Marx e Engels, chamado Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, livro famosíssimo do Marshall Berman, que é uma coletânea de artigo. Pode ler. O capítulo 1 não tem nada a ver com o capítulo 2, são artigos desencontrados mesmo que ele juntou num livro. Tudo que é sólido desmancha no ar. Beleza. O que ele discute? A estética numa sociedade de consumo. Ele diz, repare nas cadeiras antigas, por exemplo. Só para ficar nos móveis, hein? Como toda obra manufaturada de antigamente, do século XIX, por exemplo, tem um aspecto de monumentalidade. Tudo parece ter sido feito para permanecer. Como se no mundo os sentidos, valores como o do belo, o do feio, fossem padrões fixos, permanentes, como se não mudassem com o ritmo, com a velocidade com que mudam hoje. Dizem, com a velocidade da moda. Hoje as coisas mudam com a velocidade maior que a da moda, porque a moda deixa de ser moda antes da estação terminar. É impressionante o ritmo. É impressionante. Mas as coisas são criadas para, como se fossem monumentos feitos para durar. Os prédios, então, o que chama a atenção nos prédios antigos é a preocupação com o detalhe, com o rebuscamento da fachada, com a criação de formas que tentam embelezar a fachada e com o aspecto de monumentalidade, de grandiosidade, de solidez. Hoje eu vejo construções modernas e janelas de alumínio, que me perdoem, eu sou implicante com janela de alumínio, a janela de alumínio está para o copo, né? A janela de alumínio está para um copo de plástico, assim como a janela antiga de madeira está para uma taça de cristal. Eu olho as janelas e aquilo me traz um ar de precariedade, de descartabilidade. Os prédios parecem descartáveis. As cadeiras modernas, novinhas, parecem descartáveis para alguém que tem o meu calibre, o meu peso. Isso é algo particularmente preocupante. Me sinto mais tranquilo em cadeira antiga, porque eu tenho mais certeza de que minha bunda não terá um encontro traumático com o solo, do que em cadeirinhas novinhas e tal, em que eu já fico meio assim com o olho torto, sabe? Eis o mundo tal qual ele é. As coisas já não têm mais um aspecto de monumentalidade. E aí a frase que Marshall Berman analisa é o Marx descrevendo como que você sai de um mundo onde os valores são muito estáveis para um mundo onde os valores, a mudança de valores, a mudança do jogo de atribuir sentido e valor se acelera. Característica dessa sociedade de consumo. Mas que Marx não aponta isso como sendo uma coisa burguesa, vilã, malvada e horrorosa que torna a vida angustiante. Marx fala disso animado, empolgado. A parte do manifesto em que diz tudo que é sólido desmancha no ar é uma parte feliz. E eis a pergunta, se os marxistas dizem que tudo que é burguês é bobo, feio e cara de mamão, digno de crítica, eis Marx, pai de todos eles, empolgado com uma criação típica de uma sociedade burguesa de consumo. Porque no mundo da manufatura, no mundo em que não havia produção industrial, as coisas são feitas para durar. Porque a credibilidade, a validade da sua produção manufaturada é justamente a durabilidade da manufatura. Mas no mundo da produção industrial, em que você pode produzir em grande quantidade, agora você tem que preocupar com venda em quantidade. Dar vazão à sua produção, que agora é quantitativa e não qualitativa. E para dar vazão a uma produção quantitativa, é preciso que as coisas que você produza durem menos mesmo. Que é para depois vender o mesmo produto para o mesmo cara que comprou o produto antigo e que quebrou. Como eu, que fui comprar videocassete na época em que alguém comprava videocassete. E lá fui eu. Dois videocassetes, um modelo GX29, outro modelo GX43. Eu olhava para a caixa de uma, a caixa de outra era igual. Olhava para a fuça de um videocassete, olhava para a fuça de outra, era tudo igual. Só que tinha uma diferença de R$30 no preço. Chama o vendedor. O que é a diferença? Esse é o modelo GX, não sei lá, esse é o modelo... Tá, isso eu já vi. Eu quero saber, na prática, qual é a diferença. É que esse tem a exclusiva tecla, eu não lembro o nome, mas vai lá, é Digital Crystal Video, um negócio assim. E eu falei, que legal, e o que isso significa? Ele ioniza a imagem com átomos de plutônio e faz isso aqui. O cara deu uma explicação de manual, aquela que você repete citacilgamente, não é? E nem sabe muito bem o que está dizendo. Mas sai. Parece atendente de call center, né? Que vai lá. Boa tarde, senhor. Eu estou aqui para lhe oferecer um produto que é uma coisa muito boa. Que estou aqui. Mas, é. Se fizer uma pergunta fora do esquema, ele para e repete tudo de novo. Porque, né? Tem que acabar de repetir o que está escrito ali. É. Paguei para ver. Comprei o videocassete. R$30 a mais. E fiquei em casa com o botão. Apertava e desapertava. E nada. E nada. Botava uma fita que tinha mais variação de cor para ver se eu percebia alguma coisa. Colava um nariz na tela. Naquele que dizem que é para arrancar, descolar a retina mesmo. E ficava apertando e desapertando o botão. E nada acontecia. Vamos dizer que nada acontecia? Quando eu apertava o botão, acendia uma luzinha azul no painel. Quando eu desapertava, apagava a luzinha azul no painel. Moral da história. Paguei R$30 numa luzinha azul no painel do vídeo, mas que compondo com outras luzinhas fica até bonitinho. Eu deixava ligado direto porque enfeitava a estante. Não é? Eis uma sociedade em que tudo que é sólido desmancha no ar. O videocassete não era novidade na época em que eu comprei esse videocassete. Mas esse era novidade. Era um museu de grandes novidades, como diz Cazuza, o mundo em que nós vivemos, em que o novo é sempre relançado sobre o velho, que ainda não passou, que ainda está aí, que ainda continua. O videocassete, até onde eu sei, funcionava bem, mas aí veio o DVD. Ah, mas o DVD tem uma imagem melhorzinha. Tudo bem, mas agora vem o Blu-ray. E eu, sinceramente, com o Blu-ray em casa, eu não vejo a diferença. O Blu-ray, para mim, é a nova luzinha azul. E veja que tudo está ligado ao azul. Eu acho que o azul... O azul é sinônimo de vou te engabelar, seu otário. E toda uma pressão da indústria, porque agora tem que mudar para o padrão Blu-ray, e eu não sei por quê. Mas tem, porque é novidade, senão você não vende. E é isso que alimenta a produção. E por que Marx se empolga com isso? Porque significa que os significados da sociedade, para que a moda mude tão rapidamente, para que nós possamos cultuar o novo como combustível da produção e de um comércio de produção industrial, isso implica que os sentidos do mundo também duram pouco. E se o sentido atribuído ao mundo na sociedade que Marx analisa é um sentido em que uma classe, a trabalhadora, é oprimida, então, minha amiga, é para você bater palmas. Porque aquilo que permite que a dominação ocorra, que são essas representações do mundo, elas estão frágeis. Porque tudo que é sólido, agora, desmancha no ar. Ela já não tem mais aquela solidez daquelas ideias que parecem difíceis de serem mudadas. Imagina, por exemplo, você que vai combater a corrupção. Vou combater a corrupção, não é? Na máquina pública brasileira. E você diz, é uma dificuldade, porque a corrupção já está... Né? Um amigo meu era dono de cursinho, e cursinho pré-vestibular. Aí cursinho já não estava dando muito dinheiro, ele resolveu ampliar e montar também cursinho preparatório para concurso público. O primeiro que ele fez era para a polícia rodoviária. Eu visitando o cursinho, ele mostrando aqui a sala e tal, e tinha uns alunos, né? E papo, eu comecei a conversar com os alunos do cursinho. Um deles era engenheiro, trabalhava numa empresa e tal. Eu falei, mas vem cá, estava o salário estampado ali no edital, pendurado no mural. Eu falei, mas o salário aí, na época era baixo, hoje está até bom, né? Assim, um salário de 3 mil e poucos reais, você não ganha mais do que isso onde você trabalha, não? Ele falou, ganho. Mas o negócio é o seguinte, é que esse salário que está aí não é realmente o que você ganha. Porque além do salário, tem aquele por fora, o cinquentinha no caminhão e tal. O cara já está contando a corrupção como parte do salário. E não era só ele, era boa parte da turma, quer dizer, o cara já é corrupto no cursinho preparatório para concurso. E aí você pensa, para mudar essa realidade, eu tenho que mudar essa mentalidade. E mudar a mentalidade, meu amigo, é difícil. Mas se você vive num mundo e constata que essas mentalidades, de uma forma geral, duram pouco, você pode se empolgar, não pode não? Oh, tudo que é sólido desmancha no ar. Por mais difícil que pareça mudar essa mentalidade dominante e dominado, esse é o momento. Porque a sociedade capitalista faz com que tudo mude. A única coisa que Marx não explica é a troco de que no dia em que você chegar numa sociedade igualitária, as pessoas não vão querer mudá-la. As pessoas vão ficar felizes no mundo igualitário. No mundo igualitário. E de Cuba, com salário único. Não é? Porque pela perspectiva marxista, quando houver salário único, todos forem iguais e tal, vai ficar todo mundo feliz. Eu tenho um amigo cubano, ele não está muito feliz. Né? Ele comprou um Audi novo e estava reclamando do valor que ele estava pagando pelo Audi. Ele fala engraçado, não, louco, tá difícil. Eu falei, mas também se você vai comprar o Audi, tem uns carros bons aí, mais baratinhos, né? Ele falou, mas em Cuba só tinha ferro velho, cara. Só tinha lata velha. Deixa eu comprar o meu carrinho agora que eu posso. Eu falei, claro. Quem sou eu para criticar, né? Quem sou eu para criticar? Mas era a perspectiva. Isso Marx não explica. Isso é um problema do marxismo. Ele pressupõe que há um Éden a ser atingido. É porque Marx é um autor muito influenciado por Hegel. E Hegel é um idealista no que diz respeito à existência de uma certa utopia realizável no mundo. A existência de um mundo perfeito. Hegel escreve um livro chamado A Razão na História. Porque, para Hegel, a causa das transformações do mundo, a causa das transformações históricas, é Deus. Deus que ele representa como um ser de pura razão e de pura lógica. Deus, portanto, pode ser entendido na sua missão, no seu propósito, a partir da lógica e da razão. Isso levou a tese dele, que era uma tese que se pretendia teológica, a ser rejeitada como tese de teologia. Mas fez um sucesso danado na política, em compensação. Porque o mundo há um ideal de mundo, e é o ideal de mundo que faz com que nós fiquemos insatisfeitos com o mundo que vivemos. No dia em que você atinge uma forma de organização de vida, uma forma de vida de uma forma geral, ideal, você não quererá mudar. Porque não faz sentido para quem já vive perfeitamente mudar de vida. Porque atingida a perfeição, que ele acredita que exista, e que eu posso racionalmente perceber qual é a perfeição, não vai querer mudar. Porque toda mudança só pode ser para pior. Se você mudar porque chegou no ideal e ainda não se deu conta